nosso tema dessa noite, então, é Evangelho no Lar. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre Evangelho no Lar. Então, a gente vai falar algumas coisas de como é, como não é, para que serve, como veio, como surgiu. E, iniciando, a gente poderia dizer que nós somos espíritos repetentes nessa tarefa reencarnatória. Todo mundo já sabe que a gente não é a primeira experiência nossa, já tivemos muitas experiências anteriores e provavelmente ainda teremos muitas pela frente. Mas falando de uma forma, espíritos repetentes na tarefa, a gente salienta que em alguns pontos a gente está deixando a desejar, a gente está repetindo algumas situações, algumas tarefas, porque não estamos aprendendo, não estamos conseguindo fazer a coisa da forma correta. Mas por que que a gente está repetindo algumas questões? A gente pode, às vezes, alegar que a vida é difícil, que as situações que nos são propostas são duras, que nós não conseguimos, mas a gente observa que as oportunidades, se não nesta existência, elas são iguais para todo mundo. Para alguns são ainda mais difíceis do que as nossas. E a gente percebe que esses alguns, eles demonstram uma felicidade até, uma vontade de insistir, de acertar, de continuar. Então que a gente possa, de repente, olhar esses exemplos para ter eles como o nosso foco e não simplesmente o desânimo, a derrota. Nós temos que olhar a coisa positiva. Nós já ouvimos a frase, né? Ninguém tem a cruz mais pesada do que possa carregar. E se a gente acredita nisso, a gente acredita também que tudo o que acontece comigo ou ao meu redor tem um significado para mim. Há pouco tinha uma frase que falava sobre isso aqui na TV. Então, vai muito daquilo que a gente realmente acredita. Mas, como melhorar então essa situação que a gente está preso, que a gente patina? Como avançar, como progredir? Ou usando dois termos que a gente repete frequentemente, como aprender, como evoluir nessa oportunidade encarnatória única que nós temos, que é uma bênção. Todo dia quando a gente levanta, a gente tem uma nova oportunidade. Mas como progredir nessa chance que a gente está tendo? Então a gente lembra que aqui o Evangelho, o que está escrito aqui nele, tem mais de 2000 anos. E a gente lê, mas de uma forma ainda muito externa. Nós precisamos de uma disciplina nesse estudo para que realmente a gente consiga modificar a nossa vida, modificar a nossa situação e caminhar, evoluir, avançar naquele caminho que a gente precisa. Se a gente ainda não entende o que a gente, para onde a gente tem que ir, a gente tem que estudar mais para que a gente consiga. E é igual para todo mundo. Não tem nenhum de nós aqui que tenha mais facilidade ou que tenha mais dificuldade. Nós estamos todos dentro do mesmo barco, todos com a mesma necessidade e todos juntos para que um possa, às vezes, através do exemplo do outro, observar e fazer esse percurso. Então, falando isso, da tarefa reencarnatória, a gente percebe que o núcleo familiar é a principal escola que a gente tem quando a gente reencarna de novo. O núcleo da família é onde nós temos a oportunidade do aprendizado pelo amor. Porque a gente aprende pelo amor ou pela dor. E quando a gente não consegue aprender dentro de casa, a gente tem que ir para a rua. E às vezes o aprendizado ele se torna um pouco mais doído para nós. Sobre diversas formas a gente pode exemplificar. Mas é a necessidade de aprender. Que a vida nos coloca algumas situações para a gente aprender com elas, pensar nelas para poder fazer diferente. Então, dentro da nossa casa é o nosso esteio. E se na nossa casa é esse lugar quase mágico, a gente poderia dizer, o Evangelho no lar, ele tem uma importância fundamental. Porque fazendo a prática do Evangelho, que depois a gente vai falar como é que é feita, a gente está como que blindando não a nossa casa, o nosso lar. Porque entre casa e lar tem diferença. O lar é composto da comunhão de uma família. E a casa pode ser só um ambiente material. O lar é o aconchego. É onde realmente a gente faz esse aprendizado. Através dessa prática do Evangelho, nós blindamos ele porque nós nos unimos dentro de um único propósito. A família, quando se reúne para fazer esse estudo ou essa prática, ela se reúne com um único objetivo: o aprendizado, mas junto com ele vem a mudança. A mudança do nosso ambiente, a mudança do nosso interior. Nós frequentemente reclamamos de que as coisas são difíceis, estão complicadas, que dentro de casa a gente às vezes não se encontra, a gente não conversa, ou que nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos. Essa é uma oportunidade da gente às vezes dar aquela equilibrada, aquela harmonizada no nosso ambiente familiar. Porque quando a gente faz isso, além do nosso propósito, junto com a gente ali está também benfeitores espirituais, espíritos, que estão ali para nos ajudar, assim como estão aqui nesse momento, para nos intuir, para nos proteger de uma certa forma. Por isso que a gente fala em blindar, né? Nós estamos fazendo um ambiente propício para uma harmonia. Mas não só isso. Nós estamos também aproveitando, através do nosso estudo, e fornecendo estudo para outros espíritos que possam também estar ali aprendendo junto com a gente. Porque nós temos tanto para aprender quanto outros. Então, muitas vezes, as pessoas nos dizem: eu acho que tem um parente meu que faleceu lá em casa. Eu sinto ele, ou às vezes eu vejo ele. E por que que ele está ali? Por que que às vezes a gente fica em alguns lugares? Para onde que a gente vai quando a gente desencarna? Ou quando a gente desencarnar? Para onde que a gente vai? Então, muitas vezes eles estão numa situação ainda de confusão, numa situação ainda de meio que perdidos, desorientados, tentando se adaptar a essa nova situação de vida, que é a vida espiritual. E através desse estudo, nós também damos uma certa orientação para eles. Nós, pessoas tão simples e tão comuns, podemos ajudar talvez aquele nosso parente que a gente não sabe o que fazer, ou aquele amigo, ou aquela pessoa que está ali por afinidade. São grandes oportunidades que a gente tem através desse trabalho de Evangelho que a gente faz dentro da nossa casa. A gente começa a perceber que essa harmonia que a gente vai criando e essa intimidade entre os participantes da casa é uma intimidade diferente, porque é uma intimidade moral. Quando a gente faz isso, a gente está se comprometendo com o outro, porque nós estamos ali, um ajudando o outro. E nesse comprometimento, a gente avança. Nós, muitas vezes, nós nos reunimos para tantas coisas dentro da nossa para não ir muito longe, vamos deixar dentro do mês, né? Se alguém nos convida para uma festa, para uma janta, para sair para qualquer lugar, a gente prontamente está disposto. Mas às vezes, para um benefício tão imenso quanto esse que está sendo falado, a gente às vezes não tem tempo. Algo que leva meia hora por semana, talvez, e que nos traz verdadeiramente um benefício. Quem já fez, sabe. Quem não fez, experimenta. E vai poder realmente testemunhar o que está sendo dito. Tem uma passagem de um livro do Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier, em que ele diz: no estudo dos quatro evangelhos, nós nos tornamos o quinto inacabado, porém vivo e atuante. É importante o que ele diz, né? Através do estudo dos evangelhos, dos quatro evangelhos que estão aqui, nós nos tornamos o quinto inacabado, só que vivo e atuante. Porque através dos nossos testemunhos, daquilo que a gente faz, nós podemos revelar Jesus naquilo que ele nos ensina aqui. Então, por isso que eu falei antes, né, da disciplina, do estudo, ser mais vigoroso mesmo, para que a gente possa realmente, aos pouquinhos, começar a exercitar um pouco mais do que tem aqui dentro. A mudança desse mundo que a gente tanto deseja, que a gente espera, que a gente... Essa mudança, ela começa dentro da nossa casa, do nosso lar. Ela começa através da nossa mudança. Então, o mundo é o que a gente está vendo, mas ele é composto de um número bem grande de pessoas, cada uma dando a sua contribuição para que ele seja como ele é. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente começa a mudar o nosso mundo, a nossa vida, que é o que nos importa, porque é através disso que nós vamos fazendo com que, como uma onda, né, ela vá se propagando, ela vá cada vez sendo mais extensa. Então fica a sugestão desse evangelho no lar, dessa evangelioterapia, que é uma terapia realmente. A gente acaba estudando, acaba aprofundando, acaba conhecendo tantas oportunidades que ele nos oferece, ainda hoje.